Chegamos ao 11º episódio da segunda temporada de Voltron, luta por sobrevivência. E solta o Stay Alive, Stay Alive. Que era essa a referência. Depois desse Bee Gees, agora vamos continuar a brincadeira. A Lura brinca de adivinha com os ratinhos. Cara, isso foi de uma fofura. Pelo amor de Deus. Vamos lá, Nerdmaster. Qual que é o momento? Momento kawaii! Enquanto isso, Coran foi até o Carion pra fazer a estrutura do Teludave gigante. Afinal de contas, se é pra fazer tecnologia, vão falar com quem sabe, né? E nesse meio tempo, a Lura chega na Balmera, recebida pelos balmeranos, e com toda a humildade que uma princesa possui, ela pede um cristal gigante pra eles. Sim. Na nave mãe dos Gaurans, dois druidas informam novas descobertas na investigação Arraga. Oh. Cambada de X9. Né? A Lura e os balmeranos liberam o cristal gigante da maneira correta, com toda aquela parangolé que eles têm que fazer, tal e coisa, né? Do jeito certo. E um tremor ocorre durante a cerimônia. Vocês lembram daquele robô fera camaleão que estava preso nos cristais desde a primeira temporada? Pois bem, o filho da puta ainda tá vivo. Ele conseguiu se libertar da porra dos cristais. Ou seja... Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai. Na verdade, não vai não. Já deu. Já deu, né? A Lura ataca o robô fera usando as defesas do castelo. O robô fera usa cristais corrompidos como escudo e armas. Oh! Afinal de contas, né? O robô fera, ele consegue absorver quintessência. Então, nada mais fácil pra ele do que desfazer a porra do cristal e absorver tudo, né? Sim. A Lura consegue atrair o robô fera pra longe da Balmera, porque afinal de contas os balmeranos não tem nada com isso. E ela entra em contato com o Hank e com o Kiff em busca de ajuda. Vamos lá, pessoal. Lembrando que a Balmera, vocês pensam que é um planeta chamado Balmera? Não! Ele é um ser vivo gigantesco que vive com os balmeranos como simbiontes. Sim, senhor. Muito bem. Ela também entra em contato com o grupo do Lance, né? Shiro, Lance e PJ. E todos juntos vão até o castelo via buraco de minhoca. O Hank distrai a fera, enquanto que os outros vão atrás dos seus leões no castelo. Mas nesse meio tempo, o espião da espada de Malmora, lembra dele? O que, que acontece com ele? Se fudeu, né? Foi capturado. Pelo X9 dos druidas, né? Muito bem. Opa! O leão amarelo atrai a fera, e enquanto disso, o Shiro faz o quê? Ele só vira pro Slav e fala assim, ô Slav, me ajuda, mas é nessa realidade. Né? Que ele pede, dá ajuda aí. Aí o Slav fica com cara de bunda olhando pro nada, ele fala, ah, é nesta realidade que você quer que eu ajude? Não, animal, é na realidade 329, seu cretino. Enquanto isso, o leão amarelo é atingido pela fera e os leões azul e verde vão traindo ela enquanto o Shiro, o leão negro, resgata o amarelo. Uhum. Só se fode, né? Com certeza. O Lance e a Pid tentam sem sucesso destruir os cristais da fera e o Kiff deixa o leão amarelo de mochila jato. Ele deixa o leão amarelo para poder ir atrás do vermelho. Muito certo. E aí, momento leão vermelho ao resgate. Né? A Pid consegue mobilizar a fera usando as plantinhas mágicas dela e o Voltron é formado de novo. Você presta atenção que dessa vez, pelo menos, eles tiveram o cuidado de paralisar o inimigo. Porque esse inimigo, com certeza, não ia ficar esperando o Voltron ser formado, não, tá? Lembrando que, assim, Voltron, ele tem referências a Super Sentai, mas ele não é um Super Sentai. Os inimigos vão, sim, atacar o Voltron naquela ceninha de formação. Você acha que não? Vai esperando pra ver. Então tá, o papo vai, papo vem, o Voltro é formado, forma a espada, consegue enfiar a porra da espada no bucho da fera e explode a bodega da fera, né? Fazer o quê? É aqui que a gente descobre que a Alura finalmente descobriu que o Kiff é meio Gauran e ela começa a dar aquela esnobada básica nele, né? Coran e os Zokari estão... Eles conseguem terminar o Teludavi gigante. E ele fala assim: o Coran vira pra princesa e fala: olha, se você for utilizar o Teludavi gigante, você pode morrer. Ah, eu não quero nem saber, eu faço isso daí do mesmo jeito. Tá bom, né? Todos os paladinos se reúnem pra discutir os planos contra os Arkon. Menos o Rank, que tava com fome e tava pensando em comida na hora, né? Mas é porque é o Rank. Ou seja. Gordofobia no meio do script, né? Gordofobia é o caralho, porque ele fazia isso mesmo. Não adianta dizer que é gordofobia, não. E o episódio termina com a nossa querida bruxa Haga começando a extrair, a finalmente fazer o interrogatório pra valer, né? Dela no espião da espada de marmora. Oh. E assim... Né? Terminamos o episódio 11. Fica com a gente, queridos ouvintes, e até o próximo Nerd Maratonista.